Finalizar, passa aí para os demais. É um informativo. Aí, ó, vocês vão perceber que há muitas, muitas mulheres importantes, historicamente falando. Cita uma mulher importante aí, vai lá, que está nesse panfletozinho. Maria Soares. Maria Guilherme. O que foi que ela fez? É da educação, né? Ela, o que é? O alfabetizou várias crianças. Cita outra aí. A Dilma Rousseff. Quem foi Dilma? Primeira presidente do Brasil. Isso é importante, não é? É. Vamos citar aí outra mulher que trabalhou bastante. Quem? Quem mais? Quem mais? Da educação, mas também tem mulheres relevantes, não só na educação, mas na política, como a Dilma, vai ter a primeira ministra lá da Alemanha, até 2005, é a, vamos lá, me ajuda aí, lá no panfleto, Angela Merkel, mais ou menos isso, alguém já ouviu falar? Não. Ela foi a primeira ministra lá da Alemanha. Alemanha. Aqui, ó. Primeira ministra foi chanceler da Alemanha. Ela cuidava da diplomacia. Essa mulher evitou vários conflitos durante décadas. Porque você sabe que a Alemanha é uma das maiores potências do mundo. Então, a Angela Merkel, ela foi uma grande líder política, assim como a Dilma Berlim. Mas só que ela foi não só na Alemanha, mas no mundo inteiro. Ela estava em toda a discussão da ONU, na OTAN, ali, ela sempre estava no meio, intervindo. E ela não está mais como chanceler da Alemanha. Não tiraram ela não morreu, ela só pediu para sair. Para descansar, mas ela deixou uma lacuna quando ela saiu. Ela deixou um espaço que não foi preenchido, porque ela tinha um dom, de fato, de argumentar, de resolver problemas através do diálogo. E tantas outras, atualmente, quem é uma das mulheres que está na mídia do Brasil aí? É a Virgínia. Como é mesmo? Uma mulher que está na mídia do Brasil hoje. Ele está naquela mulher. Elisa Sanches. Quem é Elisa? Elisa Chance. Criador de conteúdo. Grava conteúdo. Ah, tá. Ela é influencer, né? Mas tem uma que é a que conheceu mais. A vacina, né? É melanina, alguma coisa assim, né? Isso. Na mulher da ciência, da educação e da ciência. É a. Não vou lembrar o nome dela agora. E aí, gente, o nome de uma mulher que está na mídia aí, brasileira. E aqui é a Lindeza. Tatiana Sampaio. Cientista que desenvolveu a molécula que pode reverter lesões na medula medular. Tatiana Sampaio, brasileira, uma professora, doutora da Faculdade Federal do Rio de Janeiro. Não, universidade. Não é, não é? Tá? O estudo dessa mulher, ela é menos relevante do que o estudo que promove a Virgínia. Eu acho que o que ela faz tem um retorno muito maior para a sociedade. A professora, né? A Tadinha de Sampaio. Ei, alguém aqui já fez um raio-x na vida? Eu. Uma tomografia, uma ultrassom. Tomografia é. Ultrassom, gente. Ultrassom é um exame de imagem. Tá? Eu, professor, já fez ultrassom. Sim. Eu tava sentindo dores aqui, ó. Suspeita de rins, né? Qual é o exame, gente, que vocês acham que faz? Você acha que o médico vai abrir para olhar se tem pedra nos rins? Não, gente, ultrassom é um exame também, feito para isso. Tá? Então, aí a médica foi lá e atendeu uma médica. E tinha algumas pedrinhas lá. Mas enfim, ultrassom. Raio-X para quebrar o nojo. Raio-X é mais para isso. Tomografia também. Tomografia. É, você entra naquela máquina lá, ó. Tem gente que tem medo daquela máquina. Que entra, você fica lá, aí você. Alguém já fez tomografia aqui? Já duas vezes. Duas vezes, eu também. Não deu nada. Graças a Deus. Aquele... Não, mas eu tava sentindo alguma coisa. Aí, ó. Nunca mal passei na minha vida. Gente. É ou não é relevante o raio-x, a ultrassom, a tomografia? Tomografia não, não recomendo ninguém fazer. Ah, mas vamos descer aqui. O raio-x é importante? Gente, você sofreu um acidente de moto, de carro. Você primeiro vai ter que fazer raio-x ou tomografia. Porque o médico ele vai ter que ver como é que você está por dentro, os ossos. Entendeu? E é por meio do raio-x, da tomografia. Primeiro é fazer essa ou não? Quem você acha que deu o primeiro passo aí para esses equipamentos modernos que temos hoje? Foi um homem ou uma mulher? E aí? Foi um homem ou uma mulher? E aí? Sim, gente, um homem ou uma mulher, vocês acham? Foi um homem. Um homem? Porque é um estudo muito importante para a gente, não é? Só o que você vai passar. É, mãe? E você acha que uma mulher não poderia desenvolver? Não. Quem deu o primeiro passo foi uma mulher. Valeu, gente. Vamos procurar. Da ciência. Naquele. Mel e cumbi. É porque a pronúncia é. Mas se fosse brasileiro seria Maria. Mas é mel e cumbi. Maria. Olha aqui, ó. Não, porque o A tem som de E. Entendeu? Não é Maria. Eu estou falando, se fosse brasileiro seria Maria. Maria. Mas como ela é, se não me engano, é francesa, polonesa, da onde ela é? Quer ver? Ela é francesa. Aya é Mary. Chama de Mary. Você não vê um francês chamando Maria. Você vai ver um português. Maria, onde você vai, Maria? Português. Agora o francês vai chamar de Mary. Mary. Marie. Mais difícil ainda. Marie. A pronúncia. Mas enfim, quem foi essa mulher? Ela começou a estudar também sobre os raios, raio-x, que é um tipo de radiação. E ela começou a estudar. E ela fazia os testes nela mesma. E ela fazia nela mesma os testes. E ela conseguiu provar que dava para ver o corpo humano por dentro, os ossos, sabe onde tinha uma fratura. Ela que deu início a toda a modernidade que temos hoje. Então, você vai perceber que o trabalho da mulher é muito relevante, é o médico. E por que que muitas vezes a mulher ganha menos que o homem? Algum machismo de sociedade? Vocês acham que há esse preconceito? Ou realmente a mulher, quando exercer a mesma função, vai ganhar o mesmo que o homem? Não tem jeito. É o mesmo. Vai depender da empresa. Não é? Mas a legislação fala que todos somos iguais. Mas na prática, não acontece. A mulher desempenha a mesma função e ganha menos. Por qual motivo? Não sabemos. Há o argumento que há muito preconceito, muito machismo, não é? E detalhe, grande parte das corporações é conquistada por homens. Aí daí a gente já tira. Mas tem mulheres relevantes também na economia. Alguém já ouviu falar das lojas Magalu e Luiza? Magalu, que vem também a dona dela é uma mulher, sabia que é em um desses papéis. Eu não sei se é. Qual o nome dela? O filho dela é Luiza. Ela é presidente das lojas Magazine Luiza. Não tem Luiza, não. Em algum desses complexos aí dentro. Ela vai lá na parte do comércio. Então, vocês vão perceber que o trabalho da mulher também é muito relevante. Muito relevante. Gente, estamos falando de trabalho. Agora, saindo um pouquinho desse eixo aí da mulher. Eu vou querer tirar algumas fotos de vocês com esse completozinho. Não de todos, só daqueles que realmente querem. Sério? E deixa eu falar, isso vale como participação. Vamos tirar. Pode ser homem também. Não quer não, eu dobro. Eu dobro e paro com gosto. Quem aqui vai querer participar das evidências? O doido é pior. Deve ser a mulher. Ah? Estou falando sobre a mulher. É. Parece, né? Olha, tá na oportunidade da mulher. Tá. Então, gente, como vocês. A gente abordou um pouquinho desse tema aí, a mulher, não é? A mulher no mercado de trabalho, o preconceito e a relevância dela. Mas como era o trabalho antes do capitalismo? Alguém lembra aí o que é o capitalismo? O que é o capitalismo? Eu acho que lá na primeira série ali, já mudou aí também. No novo ano você já começa a ver capitalismo. Porque vai trabalhar Europa, primeira série, eu vou estar pensando. Tira a foto. Não toca a evidência. Vamos lá, tirar foto para a evidência. Para fazer os cartos. No momento cívico da próxima semana, nós vamos abordar sobre a violência contra a mulher. Todo ano esse negócio. É porque esse assunto é pertinente. Aí, ó. Nós vamos. Com as evidências, a gente pode também colocar. Mas vai colocar. Não? Já viu a mesma coisa? Não tem, não? Vamos. Mentira, essa mochila daí. Eu só me mando para onde mudar. Bota na cadeira de galho. Eu vou tirar o fim de tradução. Vou deixar só ela aí, ó. Venha na evidência. Quem mais? Quem mais? Vai tirar? Alguém aí? Não é bonito. É fazer o Ed para de fumar. Eles estão perdendo a oportunidade de ganhar a bola fácil. Aê! É, galera, tira aqui, ó. Tira mais daqui. Aê, professor. Tira aqui, professor. Aê. Corrido. Qual o seu que é o enquanto é o vai segurar não, caneta não. Você até o carro não vai ter, pode estar andando para um fundo, mas vai querer. Você daí, a câmera está aí, para a câmera está aí. Você vai ter que tirar para o dinheiro hoje. Beleza. Não podia ser que ele fez tudo. Não, pronto, tá no jogo. Oi, quem tá falando? Continuam aí mostrando um grande potencial. A gente já viu a questão por que a mulher sofre preconceito. Será se a questão da questão da maternidade influencia? Nós não sofremos, né? Não, você acha que sofre? Não sofre demais. Né? A pessoa não se via saliente, pessoal. Não é doido. Fala de Elisa Santos, ele agora. A mulher sofre muito mais preconceito. É verdade mesmo. Não só de forma geral, a sociedade, mas. Não só de preço, mas. Não, não. Sim. É verdade, sim. É aqui na sala dele, eu faço isso. Racismo? É, sim. Não, não, não. Só que a gente vai falar que eu não tenho uma coisa. Racismo? É, racismo. Vocês sabem que racismo é crime, né? Então, muitos são os fatores que podem colaborar para que a mulher seja desvalorizada dentro do ambiente do trabalho. Talvez esse fato da maternidade seja um fator. O empregador, quando vai lá, ele tem uma vaga, imagina, gerente de vendas. Aí tem um homem e uma mulher concorrendo na vaga. Os dois têm um currículo impecável e boa indicação. Porém, detalhes, será se o empregador ele vai dar oportunidade para o homem ou para a mulher? Tá? E o empregador por um homem ou para a mulher, claro. Ele vai preferir a mulher, por quê? A mulher tem fama de ser mais detalhista. Detalhista. Leva de forma geral, leva enjoado. Mas o que o empregador pode levar em consideração na hora da contratação? Sabe que algumas empresas pedem ou exigem ali, na hora da entrevista, que a mulher dê a palavra que não vai gerar filho. E isso não pode. Tipo, olha, é o seguinte, o seu currículo é muito bom, você tem um grande potencial, a vaga pode ser sua. No entanto, nós queremos que você nos dê a palavra que não vai, que não planeja. Ou então eles podem fazer a pergunta, você planeja ter filho? Eles não vão falar, mas você planeja ter filho? Aí você vai dizer assim, né? Eu quero só esse emprego, né? Ele tá na vida, né? Aí pode ter certeza, se o empregador fazer essa pergunta, é porque na verdade, infelizmente, ele quer ouvir que você não está no seu planejamento. Porque o empregador já está pensando, se você ter filho, você vai pegar uma licença. E o que é uns 6 meses, né? Você vai pegar a licença. Aí o filho tem um estereótipo porque a mulher cuida da casa, né? Tem isso. O pai, quando é presidente, ele vai dividir essa função do filho. Então, não é, ele vai cuidar também. Mas o que vemos na sociedade é que o homem coloca nas costas da mulher essa atribuição de cuidar do filho sozinha. Então o empregador machista, com a mente machista, ele já vai pensar o seguinte: ah não, ela vai engravidar, ela vai gerar um filho, aí ela vai pegar uma licença, aí depois que o filho nascer vai ter que cuidar, e vai ter que colocar atestado, porque tem que cuidar, acompanhar o filho. Enfim, é isso que passa na cabeça do empregador, principalmente quando é machista. Aí o que é que ele faz? Isso é contratar o homem. Nada disso vai acontecer. Aí, ó, o homem não é um homem, né? Engravida. Ah, a esposa dele engravidou, mas ela que vai cuidar lá da gestação e tal. É isso que vai passar na cabeça. E isso aí, ó, já é um grande preconceito e impede que as mulheres se insiram no mercado de trabalho. Quando não, sabe qual é o aspecto? O marido que não apoia a mulher trabalhar. E às vezes o preconceito começa dentro de casa. A mulher quer trabalhar, quer ser independente, muitas vezes quer ajudar a casa, manter a casa. Muitas vezes quer ajudar a manter a casa. E o homem, preconceituoso, inseguro, talvez não sei, não apoia, fala, não, você tem que ficar aqui, você tem que cuidar da casa. E já é um trabalho muito cansativo, muito maçante. Aí sabe o que o homem faz, fala quando ele é bonzinho? Faz o seguinte, depois de muita discussão, né? Que ele é um machista. Eu vou aceitar você trabalhar. Já que tu desiste de ver esse assunto, eu vou aceitar. Mas tu vai cuidar da casa e tu vai trabalhar. Ou seja, dupla jornada. A mulher vai ter que sair, cuidar das suas atribuições lá fora para ajudar a manter o lar, que é dos dois. E muitos homens ainda falam, ó, a casa é sua. Aí ela chega, tem que limpar, tem que lavar, tem que fazer comida. Tem que acordar cedo para fazer o café do mundo, então lá que pode fazer o próprio café. Aí, gente, é uma realidade. É a sociedade que estamos. Professor, então, todo homem é assim, negativo. Claro, negativo. Um homem, quando ele tem uma mãe e um pai, ou um responsável, que pode ser qualquer pessoa, uma avó, um tio, que o educou de uma maneira correta, ele sabe que uma casa não pode, tudo da casa não pode ficar nos ombros da esposa. Vai ser dividido, tudo dividido. Entendeu? Então, as meninas aqui que são solteiras, né? Aí eu já dou logo o conselho. Escolham bem no futuro aquelas que querem casar, não é? Porque nem todo mundo quer casar. A sociedade, gente, é muita discussão. A gente poderia entrar em muita discussão aqui. Tem mulheres que não querem casar. Tipo, eu vou viver solteira. De boa. Não tem erro nenhum nisso. Você pode, a vida é sua. Verdade. Não você não precisa caçar, só se você quiser. Tá? É, tem mulheres que não querem ter filho, gerada ainda. Tudo bem. Faz o quê, né? É a sociedade que estamos. Agora, tem mulheres que sonham também em casar, em ter filho, em ter uma família. Tem mulheres que querem ficar em casa cuidando da filha ou dos filhos. Fala assim: olha, eu quero ter um homem que me dê tudo que eu preciso para que eu não precise trabalhar. Tem mulheres que sonham com isso, sabia? Ah, é porque a mulher acomodada é negativa, porque ela quer ficar em casa cuidando da família. Tem mulheres que sonham com isso. Agora, tem mulheres que sonham. Ei, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tem mulheres que já se pensam diferente, que já têm um sonho diferente. Eu quero casar, eu quero ter filho, mas eu quero trabalhar, eu quero ser independente, eu quero ter o meu dinheiro. Então, assim, tem várias linhas de pensamento. Por isso nós estamos em uma sociedade diversificada. Lá fora você vai encontrar, que você já conhece, famílias, né, mulheres que são casadas, mulheres que vivem sozinhas, solteiras, tranquilas, mulheres que querem estudar somente, mulheres que querem voar alto, sonhar e ir longe. Então, assim, cada uma vai seguir o seu caminho. Mas o fato é que no mercado de trabalho hoje existe muito preconceito. E é como eu falei, às vezes começa dentro de casa. Esse preconceito. Agora, tem aquelas mulheres que querem ficar em casa cuidando do seu lar, dos seus filhos, mas precisam trabalhar. Tem. Precisam trabalhar para ajudar o marido. Às vezes esse marido apoia ela a trabalhar também, cuida e ajuda ao máximo. Enfim, essa discussão é longa, já entra na questão familiar, já não cabe a nós. Mas eu quero que vocês vejam e percebam que há uma dificuldade gigantesca para atuar inserido no mercado. Mesmo quando ela se insere, às vezes recebe o quê, né? É premiado. Tá. Vamos lá. Eu tava... Vocês entenderam essa parte, né? Da mulher que vai trabalhar. O capitalismo. Que a gente foi pro capitalismo. É triste. Alguém lembra do capitalismo? Gente, capitalismo é o sistema político e econômico que nós temos hoje. O mundo que você vê hoje é o capitalismo. Nós vivemos em um capitalismo selvagem. Por que selvagem? Porque ele quer saber apenas do lucro, do dinheiro, ok? Se você precisa de um médico, se você precisa de alimentação, de moradia, sabe? Alguém vai te dar de graça? Não, tem que pagar. Ah, tô naquele SUS. O SUS, ele não tem em todos os países, não, viu? O Brasil possui o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. É de graça, sabe? Pelo menos. Todos nós pagamos pelo SUS, através dos nossos impostos. Mas se não tivesse o SUS, você teria que pagar para uma empresa privada. E vem aí, ó, na consulta do médico que você faz, aquele médico que você me liga, tá vendo aquele médico lá, fiquei uma hora naquela fila esperando. Que você faz, em um consultório privado, às vezes você ia demorar também. Porque lá em Imperatriz eu tinha plano de saúde, a gente, ó, tinha período que a gente ficava horas e horas aguardando uma consulta. E muitas vezes a consulta é 300, 400 reais, você ainda tem que desembolsar ali. E o médico tem horário marcado, é agendado, às vezes você tem que esperar um mês para atendimento. Tudo é pago, nada é de graça. Esse é o sistema capitalista que vivemos. E da onde surgiu? Quando surgiu o capitalismo, gente? O capitalismo é esse sistema político e econômico. ele vai surgir, sabe aonde? Revolução Industrial. Lá na Revolução Industrial, no século. Qual século? 18. Lá no século 18, na Inglaterra. Aí a Revolução Industrial vai se consolidar, século 19, século 20, se consolidar. Várias fases. Mas, antes da Revolução Industrial, nós tivemos um sistema de monarquia. Existia um rei, senhores feudais. Lembra dessa história? Reis, senhores feudais. Os senhores feudais cuidavam de um grande território. Imagina que o senhor feudal era o governador que temos hoje. Porque ele governava um grande território. Imagina que o Vanderlei. Quem é o Vanderlei, gente? Vocês sabem quem é, né? O Vanderlei Barbosa. Ele é o governador, não é esse? Imagina que o governador que eu tinha era um senhor feudal naquele tempo. O senhor feudal, ele tinha terra. E para você produzir na terra, você tinha que dar parte da sua produção para o senhor feudal. E ele repassava para o rei, para a coroa. Tá bom? Só quero que vocês percebam que antes da Revolução Industrial, o trabalho era feito assim. Por meio do senhor feudal, ele cedia o espaço para as famílias trabalharem na agricultura. As famílias iam trabalhando, produzindo, e entregavam lá para o senhor feudal, o senhor feudal entregava lá para o rei. Beleza? Foi esse processo até chegar na Revolução Industrial. Revolução Industrial, antes, manufatura. A manufatura serviço feita à mão, braçal, artesanal. Se você queria um sapato, uma sandália, o sapateiro tinha que fazer, ou a sapateira. Mas será que tinha sapateira naquele tempo? Uma mulher que fazia sapato? Ou artesanato, alguma coisa assim, nesse ponto? Talvez tinha, mas eu acho que a mulher ia cuidar mais do trabalho da casa, porque já era uma herança. Verdade. E até hoje a mulher quer quebrar, né? Essa questão da mulher cuidar da casa, entendeu? Isso vem de centenas e centenas de anos atrás. Por isso que é difícil quebrar. Mas o homem sempre foi aquele que trabalhou, não é? Então, com a Revolução Industrial, o homem saiu tanto para a cidade. Alguém lembra o nome dessa migração? Campo para a cidade. Êxodo. Êxodo rural. Migração, campo, cidade, êxodo rural. Então as cidades incharam, as pessoas foram procurar emprego nas fábricas para produzir. Antes, o sapateiro fazia um sapato de forma manual, às vezes demorava uma semana, 3 dias, 4 dias. Hoje, será que assim um sapato demora tanto tempo assim? Ou será assim, 30 minutos em uma fábrica saindo 100 pares de sapato? Sai ou não? Gente, uma fábrica, esteira, modelo de produção. Tudo também é ladeira demais. Você programa a máquina e ela vai, ó. Produção em massa. Uma produção em massa. Ok? Oi? Aí a gente vai ver a tecnologia tomando, né? Não é isso? Muito bem. A tecnologia vai tomar o lugar do ser humano, aos poucos. O trabalho que 10 pessoas faziam, de repente, uma máquina passa a fazer. E pior, o trabalho que 10 pessoas faziam, de repente, um programa de computador faz. Então você vê que a tecnologia está cada vez mais tomando espaço. E isso faz com que a gente precise também evoluir o nosso discurso. Cada vez mais. Beleza? Gente, na próxima aula eu passo uma atividade sobre esse assunto. Ok? Mas ficou tudo entendido? Alguma dúvida? Dourado, bonito, minha alma. Eu quero mais um pouco. ela reconhece.